Rafael. 62, 1-1, bom dia, contato radar direto Leda, Vigilância, 62, 1-1. Direto Leda, Vigilância, 62, 1-1. 6.4. Salvador, muitíssimo bom dia, esse é o passarelo 2229, está ciente da informação Foxtrot, procedente de Vitória da Conquista. Bom dia, passarelo 2229, reporte para descida, chegada Mar e vigilância radar. Ciente, reportará para descida no perfil da chegada Mar e 2229. Curva direita, via Upper Zulu 197, após conforme plano de voo, código 5176, controle 119.35. Código 963, grupo 0 da 10. 963 também mantém, capacete 10. A linha é mantém na 10, gol 963. Fechamento correto, reporte pronto, posicionamento puxo, o TAR 357. Mais uma próxima, puxo daqui, o posicionamento da 357. Confirme, TAR 357 reportou que tá pronto? Negativo, não. Sente. 5973, pronto, corta. Pronto, corta. Rio 5973, autorizado para Recife, nível de voo 370, via Upper Whisky 58, decolando a pista 110, saída PUC Transição Caju, pós-decolagem curva à esquerda, código 5402, controle 119.35. Autorizado para Salvador, confirmando Recife, o nível 370, decolagem da Seara Cabeceira 110, na subida PUC Aracaju, primeira curva à esquerda. Aerovia Brand 58, transporte 5402, controle está operando 1935 e o 5973 informa que está pronto para prosseguir o treinamento. Tá livre o push, é o poste pronto para o táxi, o Rio 5973. Mateu, utilização acopiada, livre para o inspecionamento e apontará para o táxi 5973. Para o táxi, gol 093, 123 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia ao teste. 3 horas e 20. 3h31. 3h31, alterna Campinas. Gol 1093, livre táxi via pátio 1. Vai, ao ingressar no pátio 1, visorar uma aeronave da companhia que está terminando o push, vai iniciar o táxi também. Alfa, XAI Alfa, após a passagem do gol, está autorizado o ingresso no pátio 3 para seguir para a posição 8. Alfa, XAI Alfa, após a passagem do gol, ingressando no pátio principal, posição 08. Meia dúzia, três da Gol, bom dia, contato radar, direto posição Leda, vigilância. Direto Leda, Gol 963. Cinco táxi, POB 173, 1340, João Pessoa. 9, controle 5104 na chegada Mari. 8, destino 95, ajuste no 094. Beleza, táxi, quanto espera no 0895, no 094, gol no 865. Corrigindo, solo 865, alterna Palmas. Change. Obrigado. Autorizado. cuidado, vai seguir a aeronave da companhia. No ponto de espera, chame torre 198.95, ajuste no 094, gol no 093. Gol 65, ponto de espera 1-0, pronto. 865, bom dia. Alinda, Colops, 1-0, vento 090, cuidado 062. Alinda, Colops, 0, gol no 865. Alfa Cruel. Vai coordenar direto o Brit? Seria um prazer fazer isso, mas como o senhor está seguindo uma outra aeronave que decolou da mesma saída para o mesmo destino na mesma aerovia e a mesma não foi autorizada, eu presumo que o centro também não autorizará a sua. Sem problema, obrigado. É 219. 093, após o comando inicial, em motem, cabeceira no salinho. Pode atuar, 2597, comando em posição, guarda a aeronave da Rio, está prestes a iniciar o táxi, após ser autorizado o push. Ok, após o Rio, vai iniciar o push 3597. Táxi Rio 5973, 3 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alterna, Salvador. Sente Rio 5973, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama em torre, frequência 198.95, ajuste no 094. Aqui o Pátio, ponto de espera da 90, combinado com o Rio 5975, e está coordenada para o Rio 5973. Bom dia, bom voo, Rio 5973. Gênia 2 para 4.000 pés, 1014. Siga da colagem 42, controle 119.35. 1935, bom dia, já. Bom dia, gol 865, boa eleva. 1865, bom dia, contato radar autorizado, curva à direita, voa direto, posição elefa, 1865. Direita elefa, gol 865. 57. Alfa Cruel. Bom dia, Alfa Cruel. 08, nossa trajada ecológica no zero. Decolagem bom, nada. Tô na boa, confirmando, 355 no 4. Afirmativo, está autorizado o táxi, vai seguir a aeronave da Rio à sua frente. Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1.95, ajuste no 0.94. Bom dia, Rio 5973, próximo, pode esperar o 1-0, pronto. Rio 5973, a linha mantém, que eu espero o 1-0. Aliás, ele mantém o 1-0, que passa aqui. Rio 093, decolagem de 4-4, controle 1-9-5-5. 357, está autorizado após a passagem da ATR da tripa retaguarda, iniciar o pushback e acionamento. Ok, está autorizado pushback funcionamento após o trip na retaguarda, tá 357. 970, bom dia. Federal 9970, bom dia. Aguarde para cópia. Sete. Essa transmissão está de 2 para 3, ok? Eu entendi, 119.35, é isso? Adianta, certo, posição Duna, 2229. Antônio, bom dia, bom, na 093, decolou na 5. Passaredo 2229, Corrulho. Passaredo 2229, subvetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda para o 010. Gol 1049, tem condições de voar Duna? Sim, irmão. E desce para 2000 pés, direto Duna, livre LS, no 1049. 2000, Duna, livre LS, 10, gol 1049. 093, controle direto Leda, vigilância radar. 2-0, decola da pista 10 com curva esquerda, executa a saída Momo, choque. Outro código transponder 54 no 5, controle 199 decimal 35. Passaredo 2229, desce para 2000 pés. 35 ao controle, 54,15. Protegimento correto, reporte pronto, funcionamento pushback, federal 9970. Obrigado. Guardião 07, colado 247, controle 1-9-35. Decolou 74. 5973, direto Jambo, vigilância radar. Jambo, lance 377. Controle Guardião 07. Guardião 07, saindo da decolagem, confirmando para a Undina. Espera para a Undina, que ela vai escutar. Voz na final para pouso, Guardião 07. 071 Recife, frequência 1251, no gol 19623. Passaredo 2229, curva à direita, ou não, à direita. Voa Duna, reporte estabilizado localizador. Direitado, reporte localizador, está aí. Tudo 120, gol no 865. Ciente no 865. Decolado de 49, controle 1-9-3. Para o taxi 135 offset, 153 a bordo, 4 horas e 38 de autonomia até na Ribeirão Preto. Cruzado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da pista 10, faixa minha torre 198.95, ajuste 10 no 4, tá 35 no 7, bom dia, boa viagem. Alfa até o ponto de espera da 10 lá 118.95, bom trabalho, 7357. 514, controle e contato radar, vigilância, reporte nivelado. Controle nivelado, 514. E 49 é uma mira do externo estabilizado o ILS. Firmo. Então completa a aproximação final, estimografia R 118.95. 285, 649, Bom dia. Gol 186265, passa nível 160, chega agora Recife, frequência 126.0, boa viagem. Centro Recife, 1260, gol 1865, bom dia, senhor. Bom dia, gol 649. Gol, dia 649, 2090 graus, 09 norte, autorizado Pouso, Pistino 0. Pouso 10, gol 649. Mike XR Delta, prossiga. Bom dia, Mike XR Delta solicitando autorização de reboque da posição Singer de número 7 para a posição Singer de número 6, mate principal. Autorizado, Mike XR Delta. Sim, será aceito, graças. Bom dia, para cargo 6570, informação Fox 370, Recife. Confirma, aeronave chamou? Apta cargo 6570. Confirma o horário do plano de voo, por favor, Wise. 0 Recife. Confirma para mim o horário do plano de voo, por favor. Está um pouquinho adiantado, é 10h25. Se a gente ainda não tem no sistema, siga aparecer para mim que eu pago sua cópia, tudo bem? Se eu não me engano, a empresa fez um CHG aí tentando adiantar. Tá, vou verificar. Já 9970, puxa acionar. Duna completa LS, torre 118.95. Equipe 5362 para 2000, 2014, chame no localizador autorizado LS. Descendo 2000. E reportaremos estabilizado 5362. Após pelo, poderia voar externo? Após pelo, positivo, está livre. 7362. Gol no 093. Chame agora Recife, frequência 125, decimal 1. 25 na Recife, volta até a está livre, continua a aproximação. Mike Alfa, confirme pátio e pista aqui da cola. Sim, chegou a escopa. Luz 53, solo de 3, direita, solo de 3, solo de 3. Boa nota, é quase. Mike XR Delta, informe quando estiver no, na posição 612. Seguinte. 126, 85, bom dia. Bota no zero. Equipe de colagem, dá 1-0, 3597. Opa, reporta Juliette, 64. Apsa, tá na escuta? Prossiga! Confirma pra mim no designativo aí, Apsa. É o 6570. Sende, obrigado. Cara, 229, 100 graus, 109, prejudicado pouso, pista 10. E também em Campinas. Gente, vou verificar aqui. O plano de voo, ele é um plano de voo repetitivo. Agora, pode ser que ele esteja sobre o 6576. 6576 também não tem não. Então tá bom, obrigado. controle Salvador, bom dia, tá 35 no 7, eu cruzo a 1300. 35 no 7, bom dia, contato radar direto Elefa, vigilância radar. Afirmativo, obrigado, após a curva direita, direto Elefa, 35 no 7. Rei Delta informando o término de reboque na posição Singer de número 6. Sente Mike Delta, X-Ray. Obrigado, bom dia. Ok, grato, bom dia. Geral 9970, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, Lancha Mitorre 1-9-35, ajuste 1-0-4. Gente, o do 935 ou o 1-8-9-5? 1935. A torre? Correção, 1895, Torre, Salvador. Cardone? Oi. Amanhã 49, antes da Juliane. Uno Uno, aciona a identificação, desce para 2000 pés, direto Duna com 1014 no altímetro. Autorizado, ingresso à posição 4 para todo. 970? Geral 9970, bom dia. Oi. Bem próximo da ponte, espera, pronto. Gente, ali mantém, estamos 0, geral 9970. Cadê 229, sola 57, direita, sola 209. Sola 209, obrigado. O Sideral 9970 confirmando que está totalmente pronto. Direto conforme a rota, decolando a pistão 97, saída árvore, transição Elefa, pós-decolagem curva direita, código 5155, controle 119.35. O 35362, passando externo, chame agora a torre em 118.95. 18.95.5362. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, muito bom dia, 35362, passando externo, estabilizado, baixado, visual, 5362. 5362, só uma área que está ali. 7362. Gente, o ajuste é 1-0-1-4, tracionamento táxi chame torre, frequência 1-9-95. Tá 3153, prepare-se a dar a Leda Bridge e aguarde costas. É a Leda Bridge, tá bem. O voo flag alto, liberacional reportado. Quanto autorizado para Recife, nível de voo 350, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Upper Whisky 58, código 5434, controle 119.35. Autorizado Recife 350, decolando da 10, curva esquerda, Puca, Caju, Upper Whisky 58. 5434, transponder 1935, controle, o APSA 6570. Cotejamento correto, reporte para estacionamento e puxe. Passaria 2229, autorizado ingresso Juliette, segue para o pátio 3, atento aos sinalizadores. Passaria 2229, autorizado ingresso Juliette, segue para o pátio 3, atento sinalizador. Aperta o pátio 3, aperta o pátio 3, aperta já. Tá 3153, copia. Afirma, senhor, quanto está com a 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Alper Zulu 190, ex-MAP, direto Lúbito, direto Barbacena, pós conforme o plano de voo. Decola da pista 190, saída da El, Leda Bridge, com curva à direita. Código 5424, controle 11935. Afirmativo. Autorizado nível 360, via Upper Zulu 10, ex-MAP. Saída da pista 10 com curva à direita da Eule da Bridge, o controle 11935 e o transponder 5424, cotejou o TAN 3153. Cotejamento correto, reporte para o funcionamento pushback 3153. Reportará quando pronto, TAN 3153. Direita 121 decimal 91, bom dia, trip 5362. Trip 5362, autorizado, táxi via Alfa Juliet, pátio 3, até o sinalizador. Alfa Juliet, pátio 3, atento para o sinalizador. Gibo está autorizado, 9970. Valeu, obrigado. Então, 3153, na posição 03, solicitando pushback e acionamento. Então, 3153, aguardo para o push, após o ingresso do Trip 53. Correção, TAN 3153, autorizado. O pushback é reporte para táxi. Então, ativo então. Autorizado pushback, TAN 3153, você poderá fazer pronto para o táxi. Solo ato para 6570, parte 3, pushback, acionamento. Rádio 6570, ciente a guarda ingresso do ATR da Trip, após ser autorizado o push pátio 3. Foi entrecortado, poderia repetir para o ATR? Rádio 6570 vai aguardar o ingresso do ATR da Trip no pátio 3, após ser autorizado. Ok, aguardando. Decolada 03, controle 19.75. Flag Alpha. Flag Alpha, decolada 04, controle 1 no 9 do 35. 9935, grato. Salvador, bom dia, bom dia, Flag Alpha, decolou no momento, tá acionado que for no 55, na árvore. Bom, Flag Alpha, controle, Suemo tem a 080, vigilância, radar, sai da árvore, gol, Flag Alpha. Flag Alpha na árvore para o 080. Afirmo. E fome em radial e distância da localidade de Chino, Golfo Michael. Guerra Julieta Zulu Tango, Fazenda Busato, fica 317 milhas de Salvador. Após lá. E a radial tem condições de informar? Afirmativo, 284. 287, grato. Golf, Mike Alpha. Alpha. Federal 9970, chega agora centro Recife na frequência 126.85. 2685. Gente, voo Alfa Romeo 363. Serviço radar está encerrado. Mantenha nível 130. Chame agora o controle Aracaju em 120.3. Rio 981, autorizado LS. Autorizado LS, 981. Tá, 3153, táxi via India Alpha até o ponto de espera da 1-0, laxame torre, frequência 1-8-9-5, ajuste 1-0-9-4. Afirmativo, ajuste 1-0-9-4, India Alpha para o ponto de espera da 1-0, chama 2-3-9-5, tá, 3153, ponto mais. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, Guana 7597 da Fox para Guarulhos. Mike Alpha, afastamento direto da presente, reportará nivelado. Mike Alpha. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge intercepta Up Zulu 1-6, segue Belo Horizonte, pós-direto Trive, código 5444, controle 1-9-35. Autorizado Guarulhos nível 360, decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, Bridge intercepta Up Zulu 1-6, Belo Horizonte, TCT Trive, aciona 5444, controle aponta 119.35, voo 1759. Protegimento correto, reporte para um funcionamento pushback, voo 1759. Reportará pronto. Bom dia, 3.0 pronto. 3153, Olinda Cola, pista 1-0, vento 120 graus, 079. Afirmativo, Rick Harian e decolar, né? Tem que fazer. Alfa 6570 para o táxi, pelo E02, 2 horas e 20, alternando Natal. Alfa 6570, cruzado táxi via Pátio Una, India e Alfa até o ponto de espera da 1-0, Laxame Torre, 1-8-9-5, ajuste 1-0-1-4. Bom dia, bom voo. India Alfa, ponto de espera da 1-0, 1895, 1014, grato, bom dia. 119, decimal 3. 119, 35, 231, 53, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Rio 9811, tá na final. 9811, 101 no 0 grau, 089, autorizado, pouso, pistão 0. Pouso, autorizado no 0. Dia 3153, direto posição lenta, vigilância radar, suba para 360. Autorizado, posição lenta, 360, ciente da 3153. Confirmando autorizado, pouso no 1-0, 398-9. Afirma, tá ali, pouso no 0, vento 100 graus, 1-0-9, Rio 9-8-1-1. Rio, portal 10, 98-1. Muito bom dia, agora é o passarelo 2223. É, já possui a nossa autorização para a vitória da conquista, por favor? Afirmativo, copia. Opa, por favor. Passarelo 2223, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída árvore, elefa após direto, vitória. Correção, rota direto vitória, direto Ubidute, após Ubidute, vitória da conquista. O transponder é o 5442 e o controle 19.35. Afirmativo, está autorizado nível 180, decola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, Ubidute, após Ubidute, conquista. 5442 o transponder, controle 119.35. Vamos chamar aqui para o pushback acionamento. Por enquanto, muito obrigado. Passo para o push então, passarelo 2223, bom dia. Ah, obrigado. E 9811, solo 03, direita, solo 209. Rio 9811, táxi via Alfa, guarde a autorização para ingresso Juliette. 5570. Correção, Rio 9811, já está autorizado, pode ingressar Juliette, segue para o pátio 3, atende sinalizador. Decolado 0, decolado 0, 5, controle 1, 9, 35. 1935, 6570. Trolley, bom dia, Avisa 6570, decolou, cruza 1200. Bom dia, Avisa 6570, contato radar direto Jambo, vigilância. Direto Jambo, 6570. Mike Alfa, prossiga. Autorizado, uma centena, Golf Mike Alfa. Então 3153, passa 1970, chama Recife, frequência 125.1, boa viagem. Gente, 125.1, tá 3153. Vitor, Kilo Delta. Delta, informe pátio que se encontra em pista que decola. Vitor, Kilo Delta, tá pronto pra conta? Autorizado para Petrolina, nível de voo 1900, decola da pista 1907, é rota direto, saída Momo, código após direto, código 5163, controle 19.35. Correto, reporte pronto para correção. Tem até o POB, o Vitor Cruzel? Sete estacionamento, táxi, chame torre, 1-8-9-5. Ajuste no 0-4, o Vitor Cruzel. Salvador, bom dia, o trip 5384 de Porta Gordo para Maceió. chamar o solo? É o trip 5384, porta Golf para Maceió, pronto para cópia. Trip 5384, autorizado Maceió, nível de voo 190, decola da pista 190, sai da Puca, transição Caju, rota Golf 66, código 5446, controle 19935. 570, passa nível 160, chega agora centro Recife, em 126, decimal 85. 2865-6570. Responda 54, patrulha, controle 69, pode confirmar o Golf 677. Golf 677, afirmativo. Bom dia, 6225. Voando bom, se chama para descida, 72 milhas nordeste de vigilância. Autorizado pelo 6255. Que bravo Yankee, agora de pacote. Ele desce 2000 pés via Ponce, altímetro 1014, 1755. Papa Tango Mike, Bravo Yankee, autorizado CA November Alpha Victor, nível de voo 180, conforme plano de voo, decola da pista 17, com curva à esquerda, perfil da saída Momo, após direto, código 5436, controle 119.35. Correto, reporte pronto. Correção, é, informe o teu, Bia. Ajuste no 04, estacionamento, táxi, chame torre 18895. Bom dia, Mike Brother. Salvador, voo no 759, tá na posição 1, fala pushback, estacionamento. Voo 1759, tá livre, push, reporte pronto, táxi. Autorizado, reportar a táxi, voo 1759. Reporte para ingresso no 7, Pupilão. 307, me agora torre em 118.95, Bobons. Quatro. Salvador, o passaredo 2223, está pronto para o pushback, acionamento. Livre, puxa, pode para o táxi, passaredo 2223. Aí, reportar para o táxi o 2223. Decimal zero, tem um bom voo. Controle Wide Over 7. Siga. Confirmando direto ao final, progresso. Vai jogar 7, chama a torre, 118.95. 35, estou aqui no Brasil. Está no litoral para cruzamento da 1-0, posterior pouso no Grael Guardião. Guardião 07, 8050, grau 049, ponto sol controlado. Gente. Passaria passarinho do 2223 para o táxi, 62 a bordo, 7 horas de autonomia, alterna Salvador. Confirma, por favor, 62 a bordo? 62, afirmativo. 62 com 4 horas? Estamos com 7 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, passaria 2223, cruzado, táxi, vai seguir a nave da Gol, que está no pátio ONU, quase iniciando o táxi no momento. Afirmativo, 2223. Solo Gol 1759, pronto pro táxi, autonomia de 3 horas e 50, alterando o Galeão, POB 1186. 1186 a bordo, alterando o Galeão, Gol 1759, autorizado táxi, via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá chame Tour, 1185, ajuste 1014. Bom dia, bom voo, Gol 1759. Índia Alfa no ponto de espera 109, 10895, zero controlado. Passaria 2223, tá livre pátio 1, vai seguir a nave da Gol, Índia Alfa no ponto de espera chame torre, 1-8-95, ajuste 1-0-1-4. Fala Salvador, bom dia, o Mike Hotel Fox. E bom dia, chegou na 7, ponto de espera da 10, pronto. 384, copiou? Mike Bravo Yankee, livre acionar, reporte para o táxi. Vitor Kilo Delta, decolada 29, controle 119, decimal 35. 1935, Vitor Kilo Delta. Passaria 2223, está na escuta? Prossiga. Vai seguir via Índia, alta no ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, ajuste 1094. Afirmativo, no ponto de espera, torre 118.95. Obrigado, bom dia, bom final de semana e bom trabalho a vocês aí. Muito obrigado, bom dia, bom voo. A nave que chamou foi o Mike, hotel Foxtrot. 234 na ponte 8 com informação Golf, nível 330 recife. Azul 4234 chamou? Afirmo, ponte 8 com informação Golf, nível 330 recife. Gente, prepare a sair da Puca Caju, aguarde com a cota, azul 4234. Puca Caju, aguarda a cota, 4234. Zero, suba para 4010. Direita 040, subirá a 4 mil pés, Vitor Claudio. Plano de voo? Não, senhor, o Michael é o TAM, é o TAM, Michael é o Fox. Pedi autorização aqui de reboque do pátio 3 até a posição, até o FIG número 5 do pátio principal. Gente, Michael é o Fox, aguarde a autorização. Ok. Se mantém, cabeceira no zero. Decolada 630, controle 1-9-35. 935, na 759, bom dia. Centro de Salvador, Gol 1759 decolado. Vitor Kilo Delta, reassuma a navegação direto Momo, Vitor Kilo Delta. Direto Momo, Vitor Kilo Delta. Tá corrigindo, voa Coquebo, dá presente, Kilo Delta. Coquebo, Vitor Kilo Delta. Controle 1759. 1759, controle direto Leda, vigilante. 1759. Dá presente Leda, 1759, obrigado. 3-0 graus, 049, previsão até colapso, estamos vendo. 9.35. Gente, então está autorizado o nível 350 para Recife. Rota conforme, saída Fuca, Jamo, Aracaju e intercepta pelo IC 58. Transponder é o 5452 e controle de saída em 1.9.35. O azul 4234. Regimento correto, chama para saneamento e pushback. O azul 4234. Sim, a gente vai reportar 4234. O trip 5384 tem previsão para pushback e saneamento? Trip 5384 tem previsão para o pushback e saneamento? Michael, tem um fã que está na escuta? Positivo, senhor. Está autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Ok, obrigado. Solo Salvador, Gol no 649. Tem essa informação, Gol. Gol no 649, aguarde para a cópia. Obrigado. Taxi é a conta do Esperdão no 7, mas já vem aqui. Passarei 223, decolado 33, controle 1-9-35. Bom dia, Gol 755, vai passar externo da chave chegada. 755, altímetro no 0 no 4, última aproximação e aguarda autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 755. Oxané 6225, desceu uma antena 2000, autorizado ao final do procedimento. Nós temos condições de voo direto Duna e complete final do procedimento, confia. 2000 vai... vai voar direto do Oxané 6225. Vitor Kilo Delta, está autorizado direto Petrolina. Prossiga. Fuga 649, autorizado até Porto Seguro, nível 360. Decola da pista 1-0 com a primeira curva direita. Saída da El, Lida e direto Porto Seguro. O transponder 5453, sequência do controle 1-9-35. Livre pouso, sistema 0, vento 0, 2, 0 graus, 0, 3 anos. Livre pouso na 10, Gol 755. Momento correto, estacionamento e puxo o Gol 1-9-4, 1-9-4. Prossiga.